Ai, ai. Vou chamar uma menininha, que eu tenho um carinho assim extremamente especial por ela, porque praticamente conheci na barriga da mãe. E o amor que a mãe tinha por aquela figurinha que estava para chegar era um negócio tão lindo. Eu queria que ela viesse aqui para a gente viver aquele momento que eu vivi. Ouvi. Bom, eu não vou falar já, deixa que ela venha. Vem aqui, Maria Rita. Foi assim que eu vi você passar por mim. E quando pra você eu olhei, logo me apaixonei. Acontece, né, gente? O que eu vou fazer? Foi assim o que eu senti. Não sei dizer. Você também? Só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão, porque não é meu. Seu coração, alguém roubou de mim o seu amor, me deixando nessa solidão. Se eu descubro quem foi assim, e agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga? Que sem você, meu bem, não posso mais viver. Nossa Senhora, como você ficou linda. Assim, o que eu senti, não sei dizer. Só sei que pude então compreender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão. Porque não é meu o seu coração. Alguém roubou de mim o seu amor, me deixando nessa solidão. Foi assim, agora o que é que eu vou fazer pra que você consiga entender que sem você, meu bem, não posso mais viver. Não posso mais viver. Não posso mais viver. Coisa mais linda. Muito obrigada. Você sabe que eu fico muito orgulhosa de ter praticamente visto você crescer. Porque uma das coisas mais lindas, e eu nunca toquei nesse assunto quando você foi aos meus programas, você me deu a honra de ir aos meus programas. Mas foi uma coisa tão marcante eu assistir sua mãe, que foi e que é, continua sendo a estrela maior do Brasil, o que ela falou quando você nasceu, o que você representou para ela. Vamos ver? A Maria Rita me deu uma visão outra, sabe, de batalhar, sabe, para que o lado dela fosse mais simplificado. E, sei lá, a meiguice dela me devolveu uma meiguice que eu tinha perdido. De repente eu comecei a me rever, porque ela é bastante parecida comigo, sendo também muito parecida com César. Sei lá, eu não sei te explicar. Ela voltou, Maria Rita. Eu não quero mais judiar de você, mas eu quero que você saiba que o amor que nós tínhamos por ela, que continuamos tendo, nós temos por você também. Não chora, amor. Ela está melhor do que nós. Linda. Vai que a festa é sua. Linda, né? Mais aplausos.